começando mais um Drops AmauriCast. Como vocês já devem ter percebido, o formato do Drops, pelo menos a primeira ideia, o formato atual, que pode vir a ser mudado ou alterado de acordo com os nossos critérios e com o que a gente achar melhor, foda-se vocês, a gente aborda uma notícia que esteja em destaque, sabe? Uma obra de cultura pop, seja ela games, jogos, filmes, livros, séries, e a gente trata da polêmica da semana, né? Ou a polêmica do mês, ou a polêmica do ano. Então esses são os três principais tópicos do Drops, podendo sofrer alguma alteração de acordo com o momento atual do cenário social, político, artístico, filosófico, etc. E para variar, né, a polêmica da semana mais uma vez vai ficar por conta da causa negra. Felizmente a galera não entende que se o assunto vem sempre à pauta e vem sempre à tona, algo tem de errado. E não adianta insistir e apelar pro mimimi, vitimismo, etc, etc, etc. Essa semana, ou na semana passada, saíram, né, as primeiras imagens e o primeiro trailer do filme da Nina Simone a ser protagonizado pela Zoe Saldanha. A molecada mais nova e com péssimo gosto musical, com certeza nunca ouviu falar da Nina Simone, tá? Eu não vou perder tempo explicando aqui, procurem no Google, seus filhos da puta. Principalmente, assim, é melhor, não procurem porque vocês não merecem saber quem é a Nina Simone. A questão é o seguinte, pra quem se interessa, tem um excelente documentário na Netflix, paga nós Netflix, What's Happening Miss Simone, que dá uma pincelada na vida e na obra da Nina Simone. Com a divulgação dessas imagens e desse trailer, surgiu a polêmica, né? E a informação que não foi confirmada, que a Zoe Saldanha teria sido escurecida, né? Pra galera que acompanha há muito tempo problemas e polêmicas com o ativismo, a famosa blackface, né? Então, de acordo com o staff lá da família da Nina Simone, que é um compilado de pessoas, cada um administra uma parte, é o que me parece, eles sugeriram a Zoe Saldanha que nem mencionasse mais o nome da Nina Simone. Então eles vão entrar com uma representação contra o filme, porque realmente, cara, as imagens que foram divulgadas e estão aí no Twitter e no YouTube, você claramente nota que ela sofreu digamos, escurecimento, né? Ou você não usa o artifício da blackface, ou você mantém a artista como está, né, não se utilizando do artifício da blackface, ou se a questão da pele, né, é tão importante assim, você procura uma atriz gabaritada, é claro, para que tenha uma tonalidade de pele mais escura, e você vai agradar dessa maneira gregos e troianos, cara. Pô, quem conhece Nina Simone, pensa em Nina Simone, a gente sabe que, por exemplo, a Viola Davis seria uma excelente escolha para o papel. Mas não desabonando, nem botando em xeque a capacidade da Zoe Saldanha, que é bastante talentosa e gostosa, diga-se de passagem, mas eu acho que a galera deu um vacilo e né, foi um erro, né? Uma falta de cuidado, se não foi, né, proposital para gerar um buzz em cima do filme, né? Essa é mais uma pra gente botar aí na vitrine das polêmicas e, por que não dizer, dos vacilos de Hollywood em se tratando de caracterização cinematográfica. Aqui é Jafar. Rapaz, peraí. Eu acho que eu sou meio burro. Deixa eu ver se entender. A atriz é branca e ficou negra? Ou ela é negra e ficou e quiseram colocar ela mais negra? A questão é se você... Cara, vamos lá. A Nina Simone, ela é um ícone, né? Do movimento negro. Então, se você vai partir pra incumbência de fazer um filme que tecnicamente, teoricamente seria uma homenagem, mas a gente sabe que é pra arrecadar grana, então você faz direito, cara. O problema é o seguinte, eu não vou entrar no mérito de você escolher outra atriz diferente da Zoe Saldanha, que é negra, né? Todo mundo sabe, todo mundo vê. Mas a questão da polêmica que tá sendo levantada é que ela... Parece meio absurdo isso, mas não seria negra o suficiente. Então, cara, você faz a blackface, né? Ou faz a blackface. É um absurdo isso, cara. Tem que corrigir isso. Rapaz, isso parece aquela coisa do Brasil, do negro em degradê, sabe? É queimadinho de sol, moreno cor de jambo. Preto cor de carvão. Epa, acho que isso foi meio racista. Mas enfim, cara. Se tem essa polêmica agora, imagine se fizesse um filme do Michael Jackson com Johnny Depp. Mas peraí, eu acho que vão colocar um ator inglês pra fazer o Michael Jackson, né? Olha, polêmica. Cara, parece que eu, pelas poucas imagens que eu vi aqui, parece também que rolou uma mexidinha no nariz aí, nariz protético, sei lá, uma maquiagem, né? Porque a Zoe, ela tem a pele, né, mais clara e até uns traços meio eurocêntricos, né, cara? Então a situação veio à tona porque, cara, século XXI, blackface é mó vacilo, cara. A questão é, você também não pode dizer, entrar no absurdo de dizer o que incomoda o ofendido, entendeu? Você não dita o que ofende a pessoa. A gente vive num mundo civilizado, né, cara? A gente tá evoluindo como sociedade, então, sociedade, a ideia que se tem de sociedade é você gerar menos conflitos possíveis, né, cara? Mas não, parece que a galera quer viver só em guerra. Mas então, é uma questão complicada, é uma questão polêmica. Eu acho que implica racismo, sim, principalmente porque o documentário da Nina Simone da Netflix merecia ter ganho o Oscar, porque se é pra premiar uma atriz drogada, você premia uma que era drogada com competência, porque não morreu aos 27 anos e realmente era muito talentosa, né? Além de um ícone, como já foi falado, que era a Nina Simone, né, cara? É isso. Mais um vacilo de Hollywood pra gente botar aqui no caderninho. Aqui é Lone Wolf, chegando atrasado nesse Drops. E só confirmando aí o que o Rodrigo falou, né, a respeito da Nina Simone e da Zoe Saldanha, né? Sim, além do escurecimento, teve uma mexida no nariz, vamos se dizer assim, né? E pelo que eu acompanhei da polêmica, parece que não foi só isso. Porque se a minha memória não falha, a Nina Simone era porto-riquenha ou algo do gênero. E uma das cobranças foi justamente essa. Por que não uma porto-riquenha para interpretar a Nina Simone? Entendeu? Corrija-me se ela não for de porto-riquenha, por favor. E isso me lembrou da época justamente do filme do Capitão América. Porque contrataram bastante, assim, fizeram testes com bastante pessoas e pegaram até então o Chris Evans. Mas eu acho que teve um, que eu não lembro quem, que ele só não interpretou o Capitão América porque ele era inglês, se eu não me engano. E aí também gerou... Isso gerou o buzz do Sherlock Holmes, do... Ai, meu Deus do céu. O Robert Downey Jr., né? Então o pessoal começou a perguntar, tipo, peraí, mas um detetive, né, inglês, um super detetive inglês pode ser interpretado por um americano. Mas um super-herói americano não pode ser interpretado por um inglês. E esse caso da Nina Simone com a Joy Saldanha também tem um pouco disso. Vocês podem notar, fora o que o Rodrigo e o Jafar já comentaram, do blackface, da mexida no nariz. Tanto que no Twitter também, tanto a Joy Saldanha quanto a família da Nina Simone já estão trocando farpas. Inclusive, uma das respostas da Joy Saldanha foi justamente com uma das músicas da Nina Simone. E a família da Nina Simone também respondeu com música, sendo que uma música dela era Go Hell ou algo assim do gênero. Segundo as primeiras resenhas que tá vindo aí, ó, tão super elogiando Batman vs Superman, hein? E como já foi dito, pelos ingressos ele já bateu Jurassic World e bateu os Vingadores Era de Ultron, hein? Acho que esse chupa DC aí vai virar um chupa Marvel, hein? Ai, eu prefiro o Deadpool. Sobre o Cunha, curto e grosso, quis bancar o herói, quis mostrar que era o bom moço, mas estava mais sujo do que pau de galinheiro e mais fudido do que puta em zona barata. Tem que se fuder. Só pra completar aí de política, acabei de ver aqui que o Aécio Neves, numa declaração lá no Senado, num falatório do Senado, tá pedindo a denúncia da Dilma. A denúncia não, tá pedindo impeachment da Dilma, falando que se ela sair, vai melhorar a economia, tem que ter integridade. Aécio, pelo amor de Deus, se você ouviu a Mauricast algum dia na sua vida e ouvir justamente esse Drops, aceita que você perdeu, meu filho. Os seus colegas também tá mais sujo que pau de galinheiro, entendeu? E não adianta você ficar aí nessa, que a Dilma tem que renunciar, porque na verdade é a Dilma, é o Lula, é você, é o Fernando Henrique, é o Renan Calheiros, é o Eduardo Cunha, é o PT, é o PSDB, é o PV, é o PSOL, é todo mundo que tá roubando nessa porra desse governo, desse mestrado, desse Brasília, desse país, sei lá o que vocês quiserem chamar. Não adianta falar, ai, a Dilma tem que renunciar. Aceita, perdeu, ponto, tchau. Ô, Thiago, não é pra dizer nada não, cara, mas desliga o vibrador antes de começar a falar, cara, na moral. Seguindo a linha do Thiago sobre o Eduardo Cunha, cara, a gente sabe que políticos e partidos políticos, principalmente no Brasil, são quartel-general, né, de crime organizado. Então, eu não vou me estender muito, né, na questão do Cunha. Eu só gostei que a galera do Revoltados Online e Movimento Brasil Livre fizeram a tal da a famosa caminhada até Brasília, sentaram na mesma mesa do Cunha e entregaram uma petição sobre o impeachment, né? E tiraram foto erguendo o dedinho com uma faixa do PSDB dizendo chega de corrupção e hashtag somos milhões de Cunha, né? É, negão, onde está seu Cunha agora? Transferiram a briga em estádios de futebol, as brigas de times de futebol, por brigas políticas, entendeu? Então, por exemplo, eu que sou de São Paulo, posso dizer que, tipo, PT e PSDB virou um clássico Palmeiras e Corinthians de final de semana, tá ligado? Ou você toma um partido, tá ligado? E sai pra brigar na rua, ou então você tá errado. Os dois estão errados, que nem foi citado. O Cunha foi lá com o movimento Passe Livre, foi com Revoltados Online, colocou lá contra a corrupção da Dilma, E ele tá sendo julgado por quê? Por corrupção. Então é o que o Naldo também acabou de falar. Todo mundo é corrupto. Dilma, Lula, Fernando Henrique, Renan Calheiros, Eduardo Cunha. Não adianta você ficar brigando. É o que o Rodrigo também falou. É antro de crime organizado. Aí você fica aí discutindo, fica se matando, fica se batendo, fica perdendo seu domingo lá pedindo fora a corrupção. Um pessoal que tá na corrupção. Grande porcaria. Que nem foram aqui na Avenida Paulista, colocaram aí... vamos acabar com a corrupção. Foram tudo com a camiseta da seleção brasileira, a camiseta da CBF. E a CBF também tá com corrupção, inclusive com Maria Marim, presidente da CBF, preso nos Estados Unidos. Quebrando um pouco o protocolo do Amoricast Drops, né? A gente vive quebrando o protocolo entre outras coisas. Mas enfim, olha, o Amoricast, nós do Amoricast, gostaríamos de... Diferente de um certo podcast famoso, né, que não tem competência para conseguir anunciantes, nós aceitamos propagandas, certo? Se quiserem fazer propaganda conosco, nós aceitamos souvenirs, né, brindes, certo? De suas empresas, amostra grátis de revistas, livros. Se quiserem nos chamar também para premieres para filmes, estamos aí, cara. Parcerias, certo? Grandes corporações, filma nós. Ai, que vocês se venderam, vocês do Amoricast são vendidos. Meu filho, já foi falado isso desde o primeiro podcast. Nós somos vendidos. Queremos dinheiro, queremos ser ricas e famosas. Então, se vocês estão aqui pensando que nós não vamos nos vender, olha... Que eu já tô me vendendo até por duas coxinhas, um suco de laranja, e pode fechar a conta, passar a régua e voltar pro podcast. Então a obra, vou falar um pouquinho da obra que vai a ser comentada nesse Drops, que é o livro Ele Está de Volta, tá? O autor desse livro é o Timur Vermes, tá? Ele foi lançado aqui em 2014 pela... editora Intrínseca, e tá chamando atenção agora porque a Netflix adquiriu os direitos e não tenho a informação precisa, mas parece que um filme vai ser lançado, mas eu não descarto, como é mais a especialidade do Netflix, uma série. Eu vou ler para vocês aqui uma pequena sinopse da Livraria Cultura, que resume... basicamente o que me fez interessar por consumir esse livro. Berlim, 2011. Adolf Hitler acorda no terreno baldio. Sente uma grande dor de cabeça. O uniforme trezando a querosene. Olha só a volta e não encontra a Eva Braun. Nenhuma cidade em ruínas, nem bombardeiros arriscaram os céus. Em vez disso, descobre ruas limpas e organizadas, povoadas de turcos. Milhares de turcos. E gente estranha, com aparelhos colados ao ouvido. Começa assim o surpreendente primeiro romance de Timur Vermes, passado na Alemanha de Angela Merkel, 66 anos depois do fim da guerra. Hitler ganha nova vida. Na sociedade de espetáculo, dos reality shows e do YouTube, o renascido Führer é visto como uma estrela, que uma televisão sequiosa de novidades acolhe de braços abertos. A Alemanha da crise, do euro ameaçado, da austeridade, vê nele um palhaço inofensivo, mas ele é real, assustadoramente real. As minhas impressões, a despeito da sinopse, que sugere um livro mais sombrio, mais pesado, mais soturno, a proposta não é essa. Tá? A primeira cena do livro é interessante, cara, e até engraçada. O Hitler acorda, né, sem explicação nenhuma, em um terreno baldio, em Berlim, né? Ele é o protagonista e o narrador da história. Ele, né, por algumas divagações, ele conclui, né, ele chega à conclusão de qual seria o motivo do seu retorno. E através da mente deturpada que historicamente a gente já sabe que ele tinha, ele chega à conclusão que o destino trouxe de volta, para trazer de volta, né, para revitalizar aquela Alemanha dos tempos do nazismo, né? Porque ele seria o único líder capaz de trazer a Alemanha de volta à sua glória. É, por situações que não são importantes e sinceramente, você não se incomoda porque isso é. Porque essa informação ou ela é omitida ou passada de uma maneira muito, muito vaga. Pelo menos foi o meu caso, eu não me incomodei. É, como rapidamente ele conseguiu contatos em uma emissora de televisão e ganhou um quadro e um programa de comédia, né? É claro que todo fato, né? Toda a atenção, toda a publicidade, ela se dá porque aparentemente é um comediante usando o método Stanislavski, né? Que é você encarnar o próprio personagem 24 horas por dia, vivendo como se você fosse o personagem em questão, né? As pessoas da rede de televisão, e assim como o grande público, eles enxergam o Hitler como um personagem, né? Um profissional, um ator competente, excêntrico, mas que manja muito de história. É basicamente isso, né? Indo contra a sinopse que realmente parece que vai te fornecer algo mais tenso, isso não é realidade no livro. O livro é bastante divertido, tá? Com um certo toque de humor negro, às vezes, mas bem marcante. E a gente tem uma série de maus entendidos, aquele humor inglês de confusão, de maus entendidos, de situações constrangedoras, que você pega o Führer transformado num velho rabugento reclamão, né? Tipicamente, aquelas reclamações típicas de idosos, né? De velhos. Muitas vezes chegam a nos lembrar daquele... Pro ano de 2009, se eu não me engano, quando foi lançado aquele filme A Queda, 2009, 2007, onde saíram vários memes, vários vídeos no YouTube com Hitler reagindo a milhares de situações, e quando ele teve aquela reunião onde ele batia na mesa, exaltado. Então é basicamente isso, sabe? São cenas bastante cômicas, né? Do típico humor inglês. E você vê um Führer bastante exaltado, bastante estressado, porque principalmente ele não é levado a sério, né? É, tem uma parte interessante onde seria uma mistura muito, muito esquisita, muito incômoda e real do nosso querido Malacheia e do famoso deputado Bolsonaro, né? É, se você mesclar os dois em uma pessoa só, você tem a imagem do personagem do Hitler, do Vermes. Isso é legal. O Vermes, ele é historiador, né? Então ele criou uma personificação do Hitler bastante palpável, cara. Você não tem dificuldade alguma para entender que o líder nazista provavelmente agiria dessa maneira, né? Com licença poética aqui e apenas para referência, eu posso dizer que seria uma amálgama, uma mistura muito, muito esquisita, porque, né, ele tem aquela retórica, né, cansativa de conversas, de gritos, de bravatas e de se auto-perguntar e se auto-responder, né? E as referências militares e claro, né? É, muitas vezes a gente vê referências a lugares e aspectos culturais da Alemanha, né? Que quem não é historiador e quem não tem um conhecimento profundo dos fatos históricos pode até se incomodar, porque né, te deixa meio perdido na narrativa. Onde uma repórter pergunta, né, como foi o processo de operações plásticas que ele passou para ficar parecido com Hitler. É uma das melhores passagens do livro. Por ser bastante cômico, né? Por usar bastante humor, eu esperei que as reflexões que você faria, né? Que eu faria através do livro, seriam mais por meio das piadas e do convívio com Hitler, do Hitler, né, com os outros personagens, né, que na maioria das vezes não se desenvolvem, sabe, são jogados na história, eles estão ali simplesmente para serem coadjuvantes e darem foco ao protagonista, sabe, tem uma coisinha ou outra que me incomoda no livro, né, porque você analisa, você percebe algumas digressões meio confusas do Vermes, mas não deixam de ser reflexões interessantes. O livro vai te proporcionar boas risadas, um bom passatempo. E como a proposta do livro é ser engraçado, né? Ter um viés cômico, apesar disso, você percebe a crítica, né, através do humor, sabe? Como uma figura tão, tão desprezada, sabe? Provavelmente o homem mais odiado do mundo. Como ele tem, né, uma ascensão rápida, se nos meios de comunicação, na mídia. E você questiona, né? Através dos personagens que são coadjuvantes, que interagem com Hitler, a validade moral, sabe? Das pessoas que você entende que não seria diferente na nossa sociedade, né? A gente sabe que devido aos horrores da Segunda Guerra, Hitler, né, não deveria, mas não sei se a palavra é essa, mas não é aconselhável que você fizesse de Hitler motivo de piada, né? Principalmente os alemães. Mas a questão do livro é realmente essa. Para mim, foi bem claro isso, que o fato que as relações sociais, tanto na mídia, e o que nós entendemos, o que nós queremos entender... Sabe, o livro questiona a comunicação da imprensa, né? Ser tão tendenciosa, sabe? Esconder fatos, coisas que a gente sabe que acontece aqui no Brasil, que perseguem determinada figura ou determinado partido político e degrinem outros e defendem outros. É uma boa questão também a respeito da manipulação midiática que a gente vê todos os dias, principalmente, né, pelos veículos de comunicação aqui no Brasil que estão sempre envolvidos com politicagem e a gente sabe que é difícil você obter informação isenta e informação honesta a respeito da maioria das coisas, né? Estou aqui no meio da avenida, indo para casa, e se vocês ouvirem alguns barulhos de buzina, acelerador, freio, etc., vocês já sabem o porquê. Essa parte do livro me pareceu uma premissa... essa parte do livro não. Esse livro me teve uma premissa bem interessante. Mas a pergunta é... O público vai comprar esse livro? Assim, no sentido, comprar a ideia do livro, porque querendo ou não, pela análise que o líder passou aí, cara, ele entre as entrelinhas é um livro muito polêmico. Muito. Vocês não sabem a gravidade de ter uma pessoa como Hitler nos dias atuais. O líder até brincou aí com Bolsonaro e tudo, mas eu acho que esses caras ainda não são nada perto do Hitler. Então, além de ter o humor negro que já foi citado, você acha que realmente isso não vai flopar nos dias de hoje por causa de mostrar uma mídia tendenciosa, a qual essa que nós temos atualmente, colocar como se ele fosse mais um besterol, e na verdade ele é realmente um grande ditador. Imagina você, depois de todo esse tempo de épocas de paz, você ter uma terceira guerra mundial, cara, é algo assim realmente de se pensar em se tratando de filme ou de série. Como diria o Naldo, polêmico, polêmico! Cara, eu não acredito que vai geraria uma polêmica muito grande, não, porque o livro ele já é um relativo sucesso de vendas e a gente já tem nesse mesmo viés aí, se não sei precisar se é de 2009, 2011, aquele excelente Iron Sky, que é uma comédia também, onde os nazistas... em face à iminente derrota do Führer, eles se mudam para o lado escuro da Lua. E para uma abordagem mais séria, a Amazon lançou, se eu não me engano, 2014 ou 2015, o The Highest Man in Castle, que é o mundo, como estaria o mundo hoje se o nazismo tivesse vencido, a Alemanha nazista tivesse vencido a Segunda Guerra. Então, cara, e assim, essas obras, apesar do Iron Sky ser mais uma comédia e a produção da Amazon ser mais séria, não geraram tanto buzz negativo, não, e eu acho que como filme ou como série, tem tudo pra dar certo, cara. Se vocês ouvirem algum barulho aqui é porque eu tô lavando a louça, beleza? Rapaz, olha, se tem uma coisa que eu vejo é que nazistas sempre vendem, cara. Você coloca filme, coloca desenho, coloca qualquer coisa, cara. Coloca os nazistinhas, cara, tanto como heróis como vilões, eles vão vender. Pode ter certeza, cara. Ainda mais com aqueles uniformes fashion dele. Inclusive, eu acho que o livro com certeza vai ser um sucesso, cara. Com certeza, tanto série como livro, como filme, e por aí vai. Fala nisso, um abraço, Júlio. Quer dizer, corta isso, Naldo. Vamos aguardar esse formato de série ou filme aí que a Netflix vai fazer e ver a repercussão. Então, essa é a recomendação do Almaricast Drops, número 2. Forte abraço!